E passar pode se preparar. É quebradeira pra todo lado, é quebradeira pra todo lado, é quebradeira pra todo lado, é quebradeira. É quebradeira pra todo lado, é quebradeira pra todo lado, é quebradeira pra todo lado. Só quem anda na rua é que entende o que conduz essa massa. Você que só fica em casa, tá deixando de ver o swingão acontecer. Escorregou, vai levantar, meu batidão leva você. Então chega pra ver o swingão acontecer. Levantou. Mas então leva você, então chega pra cá. Vai se arrepiar quando a gigue passar, pode se preparar. É quebradeira pra todo lado, é quebradeira pra todo lado, é quebradeira pra todo lado, é quebradeira. É quebradeira pra todo lado, é quebradeira pra todo lado, é quebradeira pra todo lado, é quebradeira. A demora vem atrás, o negão vem atrás, todo mundo vem atrás. O batifum, a burruca vem atrás, a pipoca vem atrás, todo mundo vem atrás. Galera daqui vem de onde? Vem do gueto. O swing que leva a galera, negão. Gig gueto. Por quê? Vai se arrepiar quando a gig passar, pode se preparar. É quebradeira pra todo lado, é quebradeira. Sai! Outra é quebradeira pra todo lado, é quebradeira. É quebradeira pra todo lado, é quebradeira pra todo lado, é quebradeira pra todo lado. Segura o balanço! É quebradeira! Só quem anda na rua é que entende o que conduz essa massa. Você que só fica em casa, tá deixando de ver o swingão acontecer. Escorregou, vai levantar, meu batidão leva você. Então chega pra ver o swingão acontecer. Escorregou, vai levantar, meu batidão leva você. Então chega pra cá. Porque vai se arrepiar quando a gig passar, pode se preparar. É quebradeira pra todo lado, é quebradeira pra todo lado, é quebradeira, é quebradeira, é quebradeira. O negão vem atrás, todo mundo vem atrás. O batifum, a galera vem atrás, a muvuca vem atrás, todo mundo vem atrás. O batifum, a galera daqui vem de onde? Vem do gueto. O swing que leva a galera, gig gueto. Porque vai se arrepiar quando a gig passar, pode se preparar. É quebradeira pra todo lado, é quebradeira pra todo lado, é quebradeira. Oi, é quebradeira. Sacudiu, quero ver quem não viu a gig passando, levando a massa mais de mil. É quebradeira.